Capítulo 8. O Reino de Afabel. O Dia do Juízo, parte 2. Eu sou aquele que sonda mentes, os pensamentos e sentimentos e propósitos, e o mais profundo dos corações, e vos darei a cada um a recompensa pelo que vocês fizeram, segundo as suas obras. Apocalipse 2, 23. Voltemos à alegoria do Reino de Afabel para discutirmos o final de Egoísta e Caridade. Vamos aprender alguns aspectos importantes sobre o julgamento do crente, um dos quais é que nem todos os crentes receberão recompensas iguais. O julgamento do crente. Este julgamento ocorreu pela manhã, logo depois que os endelitas chegaram ao grande salão. Aproximadamente 500 endelitas aguardavam no Salão da Vida, esperando com ansiedade o seu primeiro encontro com o rei Jalim. Tanto Caridade quanto Egoísta encontraram velhos e novos amigos e estavam fazendo contato com eles quando, de repente, os guardas reais entraram no salão. Todas as conversas cessaram quando o chefe da guarda se dirigiu ao grupo. Em breve vocês estarão diante do rei. Ele sempre os amou e tem ansiedade por este dia quando estarão juntos. Embora vocês nunca tenham se encontrado, ele os tem observado. Ele tem contemplado seu coração e tem discernido seus frutos. Ele conhece seu coração, suas motivações, seus pensamentos, seus sentimentos, assim como as suas obras. Nada ficou escondido. Saibam que o julgamento dele é justo. Ninguém será menosprezado ou injustiçado. O chefe da guarda prosseguiu, instruindo-os sobre como seriam conduzidos ao grande salão. Assim, sobre como o protocolo necessário quando estivessem ali dentro. Quando o relato terminou, ele anunciou: o primeiro a ser levado à presença de Jalim será Egoísta. Dê um passo à frente para que possamos acompanhá-lo até o grande salão. Egoísta e seu julgamento. Egoísta imaginou que tivesse sido chamado primeiro por causa de sua posição como prefeito de Endel. Ele estava confiante de que seria amplamente recompensado por sua liderança no domínio exterior do rei de Endel. Ele se lembrou de como os ensinamentos dos escritos antigos falavam de recompensas e de posição de governo em Afabel para os que fossem considerados fiéis em Endel. Ele havia visto a comunidade prosperar durante o seu mandato de 2 anos como prefeito. Estava confiante enquanto caminhava para se apresentar diante do rei. As portas do grande salão se abriram e Egoísta foi acompanhado até a presença do rei. Ele ficou estupefato com a grandeza daquele imenso auditório. Observou que ele estava quase que completamente cheio. Todos na audiência estavam de pé. Egoísta perguntou-se por que havia assentos vagos aqui e ali, mas logo deixou este pensamento de lado, imaginando que fosse devido ao fato de que os cidadãos se sentavam no local de sua preferência. Ali, a uma grande distância, estava o trono de Jalim. Ele era mais majestoso do que Egoísta jamais poderia imaginar. Ele também observou todos os tronos menores, que presumiu corretamente que pertencessem aos subgovernantes de Jalim. Seu coração parou de bater. Haviam alguns assentos que ainda não estavam ocupados. Ele estava certo de que seria indicado para se sentar em um dos tronos vagos. Um velho amigo. À medida que Egoísta caminhava, foi pego de surpresa pela gloriosa transformação na aparência dos antigos endelitas, que agora eram cidadãos de Afabel. Depois de dar apenas alguns passos em direção ao trono, ele reconheceu um velho amigo na parte posterior do auditório. Seu nome era Social. Ele havia sido o proprietário de um restaurante que Egoísta frequentava. Ele olhou para o chefe da guarda como se perguntando se podia falar. O guarda assentiu. Egoísta se aproximou e os dois se abraçaram. Como tem estado, Social? Perguntou Egoísta. Estou muito bem, respondeu o velho amigo, mas o meu nome não é mais Social. Agora me chamo Contente. O senhor Jalim me deu este novo nome, assim como ele faz com todos os seus servos quando eles comparecem diante do seu trono. Afabel é mais maravilhosa do que poderíamos imaginar. Este grande salão é apenas uma entrada para outras esferas de beleza, esplendor e grandeza dessa magnífica cidade. O rei é mais agradável, amoroso e majestoso do que qualquer pessoa que tenhamos encontrado ou conhecido algum dia. Sou tão grato por conhecê-lo e servi-lo. É uma honra estar no seu reino. É melhor do que qualquer coisa que jamais tenhamos conhecido. Se eu soubesse em Endel o que sei agora, teria vivido de forma diferente. Eu teria me concentrado mais em agradar ao rei. Eu teria vivido como um cidadão melhor na minha curta permanência em Endel. Se tivesse feito isso, estaria mais próximo dele agora. Egoísta rebateu. O que você quer dizer? Você foi um grande cidadão em Endel. Você dirigiu um dos melhores restaurantes e patrocinou inúmeros eventos comunitários. Você contribuía com frequência com finanças e com refeições gratuitas para campanhas de levantamento de fundos. Você até sacrificou noites de lucro para fazer isso. Contente meneou a cabeça. Fiz estas coisas para ganhar reconhecimento e aceitação. Eu também sabia que isto atrairia mais clientes. Minha motivação não era abençoar, mas garantir o meu sucesso. Eu deveria ter ouvido as palavras de Jalim. Ele nos disse: quando derem um jantar ou uma ceia, não convidem seus amigos, seus irmãos, seus parentes, nem mesmo seus vizinhos ricos, para que eles também os convidem em troca e vocês sejam recompensados. Mas quando derem uma festa, convidem os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e vocês serão abençoados, porque eles não podem recompensá-los, pois vocês serão recompensados na ressurreição dos justos. Dei aqueles jantares como doação em benefício próprio e não para o bem da comunidade. Eu queria estar entre as pessoas influentes de Endel. Egoísta decidiu ir mais fundo. Mas você sempre contribuía com a escola de Endel. Isto não fez com que você obtivesse favor aos olhos de Jalim? Contente retrucou. Eu realmente contribuía para a escola de Endel, mas não na proporção do sucesso do meu negócio. Eu, na verdade, dava apenas um pequeno percentual. Acumulei muito do valor dos lucros do restaurante, porque tinha medo de falir. Isso se unia ao meu desejo de viver uma boa vida. As minhas reais intenções eram proteger a mim mesmo. O pouco que eu dava era para aplacar a minha consciência. Eu era compelido porque nossos professores sempre debatiam sobre a importância de darmos para o reino e para os que passavam necessidades. Terminei dando por culpa e por pressão, e não por compaixão e amor. Contente prosseguiu. Esqueci a respeito da ilustração de Jalim, da viúva que amava o reino de Afabel. Lembra-se que ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Ela, porém, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Egoísta refletiu sobre as reuniões sociais e jantares que havia dado em sua casa. Não havia pobres, nem pessoas menos afortunadas ali. Então ele se lembrou dos 5.000 dólares que havia dado para aplacar aqueles que estavam decepcionados com a sua escolha de conceder o terreno para a loja de departamentos em vez de cedê-lo para a escola. Na época, ele não havia pensado que era pouco, mas agora sentia-se constrangido com o valor pequeno que havia dado. Como isto pareceria aos olhos de Jalim? Suas reflexões foram interrompidas pelo próximo comentário de Contente. Se eu tivesse sido realmente apaixonado por Jalim e pelo seu povo, eu teria dado o meu tempo e servido na escola. Se todos fizerem a sua parte, o fardo é retirado, mas do contrário, ele é suportado por poucos. Se o plano de Jalim fosse implementado, ninguém ficaria sobrecarregado. Os poucos que suportaram as cargas pesadas foram grandemente recompensados. Resumindo, o pouco que dei foi para aplacar a minha consciência pela minha falta de comprometimento com o reino de Jalim. Quando revi a minha vida, ficou claro para todos que eu vivi mais para o meu conforto, segurança e reputação do que para a glória de Deus. Agora sou um dos cidadãos mais inferiores dessa cidade. Apesar disso, ainda assim, estou impressionado com a bondade de Jalim e com o quanto ele me ama. Eu realmente não merecia nada que recebi dele, mas como você logo descobrirá, o seu amor e generosidade vão além da compreensão. Estou em débito para com a sua bondade extravagante pelo resto da minha vida. Chocado, Egoísta exclamou: cidadão inferior? Você quer dizer que aqui é um sistema de classes? Contente, sorriu e disse: Sim, há um sistema de classificação. Fomos ensinados a respeito disso em Endel, embora muitos de nós nunca tenhamos levado isto muito a sério. Mas dentro de nós sabíamos, na verdade, você mesmo refletiu sobre essa verdade ao entrar neste auditório. Você previu que lhe seria destinado um trono. Você sabia disso por causa dos antigos escritos que nos eram ensinados nas aulas. Embora eu duvide que você reconhecesse que acreditava nisso quando estava em Endel. Os que foram fiéis a Jalim durante a nossa curta permanência em Endel são os líderes e os cidadãos que ocupam as posições mais interessantes nesta sociedade. Eles vivem na parte mais bela da cidade e têm o privilégio de interagir com frequência com o rei. Aqueles de nós que vivemos para nós mesmos enquanto estávamos em Endel, fomos indicados para ocuparmos posições nas partes externas da cidade. E isto pode ser visto nesse auditório também. Os que estão na parte de trás deste salão são os que vivem nas planícies. A eles foram destinados os trabalhos intensivos. Somos os menores no reino. Aqueles que ocupam a parte intermediária fazem suas casas nas montanhas com posições mais criativas, enquanto aqueles que estão na parte da frente e que se sentam nos tronos vivem no centro real. É ali que o rei vive e eles têm o privilégio de viver e trabalhar ao lado dele. Esses são os maiores no reino. Contente concluiu. Meu amigo egoísta, saiba que Jalim é um líder justo e amoroso. Qualquer coisa que ele lhe der será uma recompensa. Nenhum de nós poderia ter uma vida como a que encontramos nas partes mais inferiores dessa cidade se não fosse por ele. Tendo dito isto, Contente voltou ao seu lugar. O chefe da guarda, então, fez um sinal para que Egoísta prosseguisse em direção ao trono. Um professor popular. Egoísta deu mais alguns passos e percebeu outra pessoa que conhecia e admirava, cujo nome era Motivador. Ele havia sido professor na escola de Endel e alguém que Egoísta considerava espetacular. Era uma pessoa educada, articulada, que sempre inspirava Egoísta quando falava. Esse instrutor fabuloso ensinava de uma forma que fazia com que os alunos se sentissem motivados e bem consigo mesmos. Os outros professores eram encorajadores, mas às vezes pareciam um pouco severos em suas palavras e geravam uma convicção dolorosa. Mas com o Motivador não acontecia isso. Quando saíamos de sua sala, sempre nos sentíamos ótimos. Na verdade, ele era de longe o professor favorito de Egoísta. Egoísta olhou novamente para o chefe da guarda, pedindo permissão para falar com seu ex-professor. O guarda assentiu mais uma vez. Egoísta aproximou-se de Motivador e os dois se cumprimentaram calorosamente. Egoísta não pôde deixar de perguntar: Por que você está aqui nas últimas fileiras? Esta é minha posição e o meu lugar. Sou um dos menores cidadãos de Afabel. Vivo nas planícies e trabalho como bombeiro. O quê? Gritou Egoísta. Você era um dos melhores professores de Jalim. Como pode ser um dos cidadãos menores? Você deveria estar em um dos tronos. Há várias razões pelas quais não estou mais à frente nas fileiras desta grande assembleia ou governando com Jalim. Para economizar tempo, vou compartilhar com você somente a raiz da minha loucura. Você se lembra como todos os que entregam suas vidas a Jalim são comparados a edificadores? Isso nos foi ensinado durante todo o tempo na escola. Uma das nossas maiores responsabilidades em Endel era edificar a vida dos outros. Isto era feito através das mensagens que transmitíamos, quer por meio da pregação, do comportamento ou das nossas obras. Entretanto, como instrutor, recebi tanto um grande privilégio quanto uma responsabilidade. Ensinei aos alunos sobre os princípios e os caminhos de Jalim. Mas fracassei como mestre de muitas maneiras. Em primeiro lugar, meus ensinamentos estavam desequilibrados. Eu só enfatizava os aspectos positivos de servirmos a Jalim. Motivei muitos dos meus alunos a somente correrem atrás do sucesso, sem levarem em consideração os efeitos a longo prazo. Eu não os ensinei que o objetivo maior da vida era agradar a Jalim. Eu os ensinei a usarem os caminhos de Jalim para terem êxito na vida. Consequentemente, nunca os adverti contra as armadilhas e ciladas da nossa sociedade. Os antigos escritos afirmavam claramente que eu devia pregar sobre todo o conselho de Jalim. Isto incluía advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Jalim. Eu ensinava, mas não advertia, sendo um professor exclusivamente positivo e nunca fazendo advertências saudáveis. Edifiquei inúmeras vidas que trouxeram pouca glória a Jalim. Nesse momento, ele baixou a cabeça. Um bom número delas está perdido. Vendo o choque no rosto de egoísta, o professor reenfatizou o ponto que queria esclarecer. Sim, elas caíram na perdição. Muitos agora habitam na terra esquecida de Lone, em parte devido ao meu ensinamento desequilibrado. Não dei aos alunos o que eles precisavam, deles o que eles queriam. Não queria perder a aceitação entre eles ou a minha popularidade. E isto fez com que eu edificasse de maneira inadequada. Não arranquei pela raiz as áreas fracas e defeituosas nas vidas deles. Eu as cobri com apreciações que servirão apenas para alimentar os desejos egocêntricos deles. Lembrem-se da advertência dada aos instrutores nos antigos escritos: por que fazem o meu povo desviar-se dizendo-lhe paz, quando não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam a cal e esse muro vai cair. Muitos alunos construíram e edificaram suas vidas com coisas temporais, e eu sabia, no fundo da minha consciência, que aqueles muros eram instáveis. Mas eu não os adverti. Eu disse que estava tudo bem quando não estava. Eu incentivei o rumo que eles estavam tomando e consolidei o engano na vida deles. Embora alguns tenham conseguido chegar a Fabel, ainda assim lamento pelos que foram parar em Lone, assim como por aqueles que chegaram a Fabel e só abraçaram os ensinamentos positivos. Olhando por cima de seu ombro, ele baixou o tom de voz para um sussurro. Muitos se encontram nessas últimas fileiras. A vida deles foi desperdiçada de forma descuidada e os seus esforços consumidos pelo fogo diante deste tribunal. Egoísta perguntou: consumidos pelo fogo diante deste tribunal? Sim, respondeu o professor. Você não se lembra dos escritos antigos? Ora, alguém que edifica sobre esse fundamento pode usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Mas virá o tempo do teste no dia do juízo para ver que tipo de obra cada construtor executou. A obra de todos será provada pelo fogo para ver se ela mantém ou não o seu valor. Se a obra sobreviver ao fogo, o construtor receberá uma recompensa, mas se a obra se queimar, o construtor sofrerá uma grande perda. Os próprios construtores serão salvos, mas como alguém que escapa através de uma muralha de chamas? O famoso mestre continuou. O fundamento de que falou o antigo apóstolo é o senhorio de Jalim, que ambos sabemos ser o único meio pelo qual uma pessoa pode entrar neste reino. Entretanto, uma vez que pertencemos realmente a ele, devemos construir sobre este fundamento. Quando foi medida pelos escritos antigos, a minha vida ficou aquém das expectativas dele e fracassei na área da influência que exercia sobre aqueles a quem ensinei. Não usei a minha autoridade para exercer impacto sobre aqueles estudantes com relação a Fabel e, inevitavelmente, perdi a minha recompensa. Lembre-se do que Paulo, o grande mestre dos antigos, disse com relação àqueles a quem ele havia sido chamado para influenciar. Afinal, que nos dá esperança e alegria? E qual é a nossa recompensa e coroa? São vocês. Sim, vocês nos trarão muita alegria quando comparecermos juntos perante o nosso Senhor. Eu conhecia bem as verdades de Jalim quando comecei a ensinar, mas permiti que a insegurança, o desejo por ter a aprovação dos outros e, finalmente, o orgulho me governassem. Não demorou muito para que eu me desviasse do que conhecia. Finalmente, eu comecei a viver o que pregava. À medida que eu me desviava, perdi de vista as advertências de Jalim em minha vida pessoal. Estava enganada e não sabia. As perspectivas de popularidade em favor e favor são muito diferentes aqui e em Endel. Muitos dos que considerávamos grandes lá são considerados menores aqui. Egoísta perguntou com seriedade. Motivador, meu amigo me disse que Jalim troca os nossos nomes. Qual o seu novo nome? Professor sorriu. Meu nome é Humilhado. Com isto, ele inclinou a cabeça e voltou ao seu lugar. Egoísta voltou-se para o chefe da guarda, que sacudiu a cabeça, afirmando que tudo o que ele ouvia era verdade. Egoísta prosseguiu em direção ao trono. Ele não estava mais tão confiante quanto estava quando foi chamado. Refletiu sobre sua vida. Quais eram as suas motivações? Ele havia governado para a glória de Jalim ou por ambição egoísta? Como ele havia conduzido sua vida? Ela estava alinhada com as palavras de Jalim ou ele havia sido enganado como seu amigo? Ele edificou pessoas ou as usou para construir o seu próprio sucesso? Uma governante. Egoísta estava passando pela parte central do grande salão. Ele percebeu que os cidadãos ainda pareciam mais reais, se é que isto era possível. Cada um deles olhava para ele com grande amor e aceitação. Ele se sentiu confortado pelos olhares e expressões faciais deles. Isso o ajudou imensamente, porque ele estava se sentindo bastante inseguro quanto a si mesmo e quanto ao que estava para enfrentar. Pareceu que séculos se passaram até que Egoísta conseguisse atravessar a sala até o trono. A cada passo, ele revia inúmeros aspectos dos anos que passara em Endel. Ele ainda tinha esperança de que pudesse ser indicado para um cargo de governo junto a Jalim, por causa de seu sucesso como prefeito. Agora, ele estava em meio aos subgovernantes de Jalim. Ele observou o aparato real e as coroas em suas cabeças. Cada um deles tinha um cetro nas mãos. Eles eram realmente os mais reais de todos os cidadãos dessa grande cidade. Ele estava estupefato com o fato de que nenhum ser humano podia parecer tão glorioso. Ele observou uma antiga secretária de um dos membros da Câmara Municipal. Por que ela está sentada em um dos tronos? Perguntou-se egoísta. Ela nunca se sobressaiu. Ela havia se formado um ano antes dele. Ele realmente não a conhecia pessoalmente porque ela tinha uma personalidade mais reservada e era definitivamente uma pessoa do tipo calada. Ela deu um passo à frente e o chefe da guarda parou e curvou-se diante dela. Ela cumprimentou o egoísta com um abraço e um sorriso caloroso. Bem-vindo a Fabel, egoísta. Eu sou paciente. Jalim me pediu para falar com você antes que você compareça na presença dele. Sou um dos governantes de Jalim em Afabel. Egoísta falou antes de pensar. Uma governante? Como você pode ser uma governante? Você nunca fez nada em Endel. Ele ficou vermelho quando percebeu quanto sua declaração havia sido imprópria e insensível. Paciente balançou a cabeça como se entendesse. Não fique constrangido com a sua declaração. O engano não pode se esconder dentro desse salão ou dentro da grande cidade. Você só está sendo honesto. Em Endel, você estava preocupado com imagem e reputação. Isto treina muitas pessoas a falarem enganosamente, embora não estejam conscientes de sua loucura. Aqui as palavras são muito importantes, mas o que tem mais peso são as nossas motivações e intenções, uma vez que elas estão sempre aparentes aqui. Você aprenderá isto em breve, pois é julgado por cada palavra que pronunciou em Endel. Cada palavra, gritou o egoísta. Você quer dizer cada palavra que eu falei em cada conversa? Sim, respondeu o paciente. Cada palavra. Lembra-se da afirmação do Senhor Jalim nos antigos escritos. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Palavras inúteis são vãs, sem propósitos ou descuidadas, e todos os três tipos são contrários à natureza de Jalim. Egoísta questionou. Sempre pensei que tivéssemos de prestar contas pelas grandes mentiras ou grandes verdades que dissemos, juntamente com as boas obras e as principais realizações que conquistamos. Ele meditou por um minuto e então concluiu. o que vou enfrentar? O paciente respondeu: os antigos escritos afirmam claramente: você será recompensado pelas coisas boas que disser e receberá de volta aquilo que fizer. De forma que, sim, você não apenas será julgado por tudo o que fez ou por suas obras, como também por cada palavra. Isto inclui todo mal, bem e sim, até a linguagem inútil que procedeu da sua boca. Entretanto, não apenas as suas palavras e obras serão examinadas, mas também as motivações por trás delas. Você também será julgado pelos pensamentos que abrigou. Não se esqueça que o julgamento de Jalim é justo, provando a mente e coração, e ele mesmo declarou: eu, Jalim, sondo todos os corações e examino as motivações secretas. Eu dou a todas as pessoas as recompensas que lhes são devidas, de acordo com o que as suas ações merecem. Não apenas todas as ações e palavras são examinadas, como as intenções por trás delas também. Paciente prosseguiu: foi por isso que você ficou tão chocado em me ver em um trono. O seu julgamento a meu respeito era feito de acordo com as minhas realizações à luz dos padrões de Endel. O julgamento de Jalim é feito sob um prisma diferente. É aquele que você está começando a ver agora e que em breve verá claramente. Meu querido irmão, você receberá a justa recompensa por sua vida em Endel. Egoísta jamais havia tido experiência desse tipo de verdade dura. No entanto, ela estava saturada de tanto amor, um amor que ele jamais havia conhecido. Ele agora sabia que Jalim deve ser um governante amoroso e compassivo. Ele havia apenas experimentado uma medida desse amor por parte de um de seus subgovernantes. Essa correção é envolvida em amor. Ele percebeu que amar não tem a ver com agradar aos outros, tem a ver com verdade. Paciente inclinou a cabeça. O seu rei o aguarda. Com isto, ela voltou ao seu trono e o chefe da guarda indicou a egoísta que ele deveria caminhar sozinho para diante do trono. Eles aguardariam no degrau inferior, onde ficavam os tronos dos subgovernantes. Egoísta perante Jalim. Conforme havia sido instruído, Egoísta subiu os degraus com cuidado até o platô, logo abaixo do majestoso trono. Então ele olhou para cima e contemplou o próprio rei. Ninguém em toda sua assembleia era tão belo, real e majestoso quanto Jalim. O seu esplendor era cativante e magnífico. Egoísta nunca havia visto alguém como aquele homem. Ele soube imediatamente que ninguém poderia resistir à sua sabedoria e força. Olhando pela primeira vez dentro dos olhos de Jalim, Egoísta reconheceu que o rei era mais terno e aterrorizante do que ele jamais poderia imaginar. Seus olhos olharam diretamente através de Egoísta. Ele sentiu-se nu e ficou claro que não havia nada em oculto. Egoísta perdeu toda a confiança em ter um julgamento favorável. Mas ele já não se importava mais. Ele agora desejava a verdade mais do que qualquer outra coisa. Jalim disse: bem-vindo ao meu reino, egoísta. Ansiei por este momento. Você é um governante do meu povo em Endel. Será que você é digno de governar e se sentar em um dos tronos de Afabel? Aquele homem normalmente confiante, que nunca ficava sem palavras, agora estava sem fala. Antes ele pensava que podia fazer um ótimo trabalho de liderança, mas depois de todas as conversas que manteve, imaginou que seus pensamentos, muito provavelmente, estariam enganados. Jalim perguntou a um subgovernante que estava próximo: sobre quantos cidadãos egoísta exerceu impacto a favor do reino? Poucos foram citados. Egoísta ficou chocado e sem fala diante desta revelação. Então o rei perguntou ao mesmo subgovernante: qual foi o número de cidadãos sobre os quais paciente exerceu impacto a favor deste reino? Mais de 5.000, meu senhor, respondeu o subgovernante. Como é possível? Respondeu o egoísta. Ela era apenas uma secretária e eu o prefeito. Como meu número pode ser tão pequeno e o dela tão vasto? Jalim respondeu com firmeza: não perguntei quantos foram influenciados, mas quantos foram influenciados a favor do reino. O seu tom ficou mais manso, mas permaneceu resoluto. Seu ex-professor motivador, agora conhecido como humilhado, teve mais influência sobre a vida das pessoas do que você. No entanto, muito pouco dessa influência se estendeu para esta esfera. É por isso que ele não é um governante dessa cidade. A influência que passa pelo teste deste tribunal está de acordo com os meus caminhos e o meu reino. Jalim continuou. Permita-me compartilhar com você algumas das maneiras como paciência influenciou mais de 5 mil pessoas. Ela contribuía alegremente para a escola, tanto financeiramente quanto através de serviço. Portanto, ela recebeu o crédito por todos que se beneficiaram com o ministério da escola. Egoísta replicou: Mas eu também contribuí com a escola. Jalim respondeu: As suas contribuições foram motivadas pela necessidade de aplacar a sua consciência ou para manter ou consertar a sua reputação. Por isso, você recebeu o seu completo galardão em Endel. Paciente, por outro lado, contribuiu por paixão pelo reino e pelo amor às pessoas. Paciente levou um homem chamado Brutal ao meu culto. Nesse instante, ele se encontra no salão da vida, aguardando seu julgamento. Ele receberá um novo nome de evangelista, porque se tornou um grande comunicador dos meus caminhos. Ele influenciou pessoalmente mais de 1.000 vidas para o reino. Todas essas vidas que ele edificou foram creditadas na conta de paciente, porque ela o levou ao meu culto e sustentou a escola que o treinou. Egoísta lembrou-se de Brutal em Endel e lembrou-se que depois de sua conversão, ele achou que Brutal era zeloso demais em sua fé. Ele contribuía como escritor para o jornal da comunidade e frequentemente compartilhava em suas colunas acerca da falta de comprometimento dos cidadãos em relação ao reino. Ele também mobilizava inúmeros endelitas para que telefonassem e enviassem e-mails aos membros do conselho, pedindo o apoio deles na expansão da escola. Ele deixou clara sua insatisfação quando o egoísta te retirou o seu voto e negou o terreno para a escola. Por esses motivos, egoístas antipatizava com Brutal. Agora, ele se sentia envergonhado ao perceber que tudo que Brutal apoiava estava em linha com o avanço do reino. Como o egoísta pôde ter sido tão cego? Jalim continuou a mostrar outras maneiras pelas quais paciente havia influenciado a vida dos endelitas a favor do reino. Havia muitas pequenas coisas que, somadas, contavam muito. Ela tratava todos com a gentileza que era gerada em um coração puro e cheio de amor. Era generosa com os necessitados. Era resoluta em sua postura firme em favor da verdade. Quando o rei terminou de falar sobre paciente, ele reviu a vida de egoísta detalhadamente. Como o paciente previra, cada motivação, cada palavra e cada ato foi avaliado. Egoísta viu o bem que havia feito em nome do rei, mas ficou impressionado com o quanto as obras de sua vida eram motivadas pela proteção a si mesmo, pela preocupação com a sua reputação e por seus motivos egoístas. Quando a revisão terminou, Egoísta estava certo de que seria condenado. Ele clamou diante do rei: Mereço ser punido pelo resto de minha vida. Eu mereço ir para Lone. Desperdicei tanto e produzi tão pouco em troca dos talentos e responsabilidades que tinha. A dor de egoísta era indescritível. Lágrimas desciam pelo seu rosto. Aquele homem que havia estado tão confiante antes de entrar no grande salão, agora estava procurando por uma corda onde pudesse se agarrar. Tudo o que lhe restava era a esperança de misericórdia, mas ele não acreditava que merecia nem mesmo isso. Ele se preparou prevendo ouvir o rei pronunciar a sua sentença, que o condenaria a ir para Lone. Depois de alguns instantes de um pesado silêncio, o rei finalmente disse: Egoísta, você é meu servo. Você acreditou em mim e se submeteu ao meu senhorio, embora tenha desperdiçado tanto. Eu o amo e lhe dou as boas-vindas ao meu reino pelo resto de sua vida. Egoísta ficou perplexo. Ele olhou para cima e depois rompeu em prantos, não de tristeza, mas de uma tremenda alegria. Ele estava impressionado com a misericórdia e a bondade deste grande rei. Em apenas um segundo, muito do que ele havia ouvido sobre o caráter de Jalim tornou-se claro. Havia apenas alguns segundos que ele havia sentido uma condenação e uma dor que jamais imaginara existir. Ele não merecia nada, senão ser um rejeitado. Ele merecia ser condenado. O exame de sua vida o demonstrara. Agora, com as palavras mais ternas e doces imagináveis, ele ouvia este rei imponente dar-lhe as boas-vindas à sua majestosa cidade. Que amor impressionante! Egoísta contemplou enquanto praticamente tudo o que ele havia feito em Endel era queimado, mas ainda ouviu as palavras. Eu o amo, ele deu as boas-vindas ao meu reino. Ele compreendeu que o que seu amigo contente havia dito era verdade. Qualquer coisa que ele recebesse era muito mais do que merecia. O rei falou novamente: Egoísta, você já não será mais conhecido pelo seu antigo nome. Eis que lhe dou um novo nome. No meu reino, você será conhecido como Despretensioso. Preparei uma moradia para você nas planícies e a sua ocupação será a de um jardineiro paisagista. Embora você não seja um governante nesta cidade, você me assistirá nos domínios exteriores. Egoísta questionou: Governar com o senhor nos domínios exteriores? Jalim respondeu: Todos os que vivem nesta cidade são governantes. O meu domínio se espalha até os cantos mais remotos do planeta. Há muitas outras cidades no meu reino. Os cidadãos destas cidades externas não passaram pelo treinamento em Endel como os cidadãos de Afabel, nem enfrentaram o julgamento. Consequentemente, eles não têm as habilidades superiores que os cidadãos desta cidade possuem. Embora você não seja um líder na cidade de Afabel propriamente dita, você me assistirá na administração do meu governo globalmente. A sua função específica será liderar, servindo e treinando todos os jardineiros, paisagistas das 20 cidades do continente de Benguila. Egoísta inclinou a cabeça e chorou. A bondade do rei era impressionante. O rei caminhou até uma mesa e pegou um objeto, voltou-se e dirigiu-se a Despretensioso. Ele desceu até o platô e disse: Agora tome e coma este pedaço de fruto. Despretensioso tomou o fruto da mão de Jalim e comeu. Era o alimento mais delicioso que ele já havia provado. Parecia trazer clareza à sua mente e ao seu coração. Seus pensamentos transbordaram com grande amor e desejo de servir. Enquanto comia, ele estava sendo limpo de sua antiga dor e pensamentos sombrios. Não demorou muito até que ele concluísse que o fruto provinha da famosa árvore da vida, de que os professores falavam em aula. Um grande sorriso abriu-se no rosto de Despretensioso, enquanto Jalim observava com prazer. Então Jalim disse: Vire-se e veja sua família. Despretensioso voltou-se cuidadosamente. Ele ainda sentia um pouco de vergonha por saber que todos haviam ouvido e visto os detalhes de sua vida. Quando ele se virou completamente, a multidão rompeu em aplausos e brados de alegria. Houve música e os cidadãos até dançavam. Despretensioso mal podia acreditar no amor e aceitação que sentia por parte daqueles cidadãos reais. Era o remédio que trouxe completa cura de todos os seus erros em Endel. Ele agora estava completamente em paz. Ele voltou-se e viu o mais glorioso e alegre sorriso no rosto de Jalim. Foi então que ele observou seus olhos. Eles olhavam para Despretensioso com um amor e um calor que ele jamais havia visto antes. Agora ele podia ouvir os pensamentos de Jalim, assim como o paciente e os demais podiam ouvir os seus. Eram pensamentos de aceitação, prazer e expectativa pelos anos de bênção que estavam por vir para este cidadão que ele amava tanto. Despretensioso caiu de joelhos e agradeceu ao rei. O rei colocou-o de pé e lhe deu um grande abraço e, novamente, com um sorriso, disse: Bem-vindo, amigo. Então ele foi acompanhado ao seu lugar próximo à parte de trás do auditório, para aguardar o julgamento de seus companheiros em Delitas. Cada lágrima agora havia sido enxugada. Não havia mais tristeza, dor ou pranto. As coisas antigas haviam se passado. Caridade e seu julgamento. A manhã transcorria e todos os cidadãos foram chamados para saírem do salão da vida, exceto Caridade. Ela ficou só. Isso não era um fardo, porque a sala estava cheia de vários belos livros escritos por autores da cidade. Ela estava lendo as Segundas Crônicas de Afabel quando o chefe da guarda veio chamá-la. O chefe da guarda disse: Caridade, seu rei aguarda. Seu coração disparou de alegria. Ela agora teria o privilégio de contemplar aquele que havia ansiado ver e amava tanto. Ela havia esperado anos por este momento e agora ele havia chegado. O guarda sorriu quando ela se aproximou e eles caminharam juntos até o grande salão. Quando as portas do grande salão se abriram, ela ficou estupefata com a magnificência que contemplou. O seu foco, porém, era o trono distante de Jalim. A esta altura, tudo o que ela podia ver era sua silhueta. Seus olhos percorreram a audiência dos cidadãos reais de Afabel. Ah, que pessoas excepcionais, pensou ela. Como eu poderia jamais chamá-los de meus contemporâneos? Ela percebeu que todos se curvavam quando ela passava. Por que aqueles homens e mulheres suntuosos se curvariam para ela? Eles eram belos e formosos com as suas vestes de glória, cada vez mais resplandecentes, à medida que ela se aproximava do trono. Eles pareciam ser super-homens. Como poderiam pessoas assim se curvar principalmente para ela? Ela reconheceu várias pessoas que conhecia em Endel. Seus sorrisos eram cheios de entusiasmo e amor por ela. Ela queria parar e abraçar cada um, mas sentiu que aquele não era o momento adequado. Ela percebeu a presença de impiedoso e não conseguiu se conter. Ela correu até ele e deu-lhe um grande abraço. Os dois se regozijaram juntos. Depois do seu abraço, impiedoso curvou-se para ela e disse: Bem-vinda ao seu novo lar. Caridade disse: Por que você está se curvando para mim, impiedoso? Não sou um Deus para ser adorado. O cidadão real respondeu: Há uma diferença entre adoração e honra. Somente o Senhor deve ser adorado, mas neste reino honramos aqueles que nos serviram bem em Endel. Honramos também aqueles que governam entre nós. Não entendíamos a importância da honra em Endel. Caridade, você me serviu em Endel. Se não fosse por sua obediência ao rei, eu jamais estaria aqui. Eu habitaria na terra esquecida de Lone. Estou acima de tudo em dívida e grato ao rei, mas também estou grato e em dívida com você. Será um prazer para mim servi-la e honrá-la pelo resto de minha vida. Ele prosseguiu: Caridade, meu nome não é mais impiedoso. O senhor Jalim trocou meu nome neste tribunal para reconciliado. Sou alguém a quem foi demonstrada provavelmente a maior misericórdia por parte do nosso rei. Caridade respondeu: Reconciliado, que nome magnífico! Querido amigo, não entendi, ou melhor, não estendi a mão para ajudá-lo em Endel, para que você me servisse em troca. Eu o fiz porque o amei e me importei com sua vida e o seu destino. Os seus motivos são exatamente a razão pela qual a honrarei e a servirei. Você será grandemente recompensada pelo rei. Você trabalhou por amor a Jalim. Você nunca ajudou ninguém para ganhar o reconhecimento dos seus irmãos ou para receber uma recompensa. Jalim tem prazer naqueles que ajudam as pessoas com seu amor. Foi tão importante termos capturado o coração dele quando estávamos em Endel, e não apenas a sua visão. Você fez ambas as coisas, querida irmã, e as motivações do seu coração foram transmitidas a mim. Foi por isso que pude estender a mão tão apaixonadamente a tantos na minha última semana em Endel. Agora fui grandemente recompensado pelo meu trabalho, e ainda que ele tenha sido breve. Caridade sorriu. Reconciliado, estou tão feliz por você, eu servirei pelo resto de minha vida. Caridade, você sempre fala como alguém que viveu em Efabel durante anos, respondeu Reconciliado. Vivemos para servir uns aos outros nesta grande cidade. Na verdade, aqueles dentre nós que são líderes são os maiores servos aqui. Temos as responsabilidades de maior peso e isto é o nosso prazer. É diferente de como era em Endel. Os líderes aqui não buscam ser servidos, mas se regozijam por lhes serem dadas maiores oportunidades de ministrar. A maior alegria de qualquer cidadão aqui é servir primeiro ao nosso rei e, em segundo lugar, aos cidadãos, nossos companheiros. principalmente aqueles que nos tocaram em Endel, e finalmente os cidadãos dos domínios exteriores, acerca dos quais você em breve ficará sabendo. Reconciliado completou: minha querida irmã, tenho orgulho de você. Vá até o nosso rei. Ele anseia por vê-la e por recompensá-la pelo seu serviço a ele. Com isto, os dois se abraçaram e Caridade uniu-se à guarda. A eles prosseguiram rumo ao trono. Caridade diante de Jalim. As feições de Jalim agora estavam claramente visíveis enquanto Caridade estava a aproximadamente 20 metros do trono. Quando passou pelos governantes, ela nem percebeu que eles se curvaram. Seu olhar estava em Jalim. Ela estava impressionada com seu majestoso esplendor. Ela subiu os degraus e, ao chegar ao platô, caiu prostrada diante do seu rei. Jalim desceu e colocou-a de pé. Ele falou-lhe afetuosamente: Caridade, minha querida serva, bem-vinda ao meu reino. Esperei tanto por este momento para encontrá-la pessoalmente. Caridade respondeu: Senhor, fui eu quem ansiou grandiosamente por este momento. O Senhor é meu rei. Espero agora estar na sua presença pelo resto de minha vida para que possa servi-lo mais completamente. Então o rei disse: Venha e tome posse do reino que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Eu estive faminto e você me alimentou. Tive sede e você me deu de beber. Fui um estranho e você me recebeu em sua casa. Estive nu e você me vestiu. Estive enfermo e você cuidou de mim. Estive na prisão e você me visitou. Caridade perguntou em choque: Quando foi, Senhor, que eu o vi faminto e lhe dei de comer? Ou com sede e lhe dei de beber? Quando foi que eu vi como estrangeiro e recebi na minha casa o nu e o vesti? Quando foi que eu vi enfermo na prisão e visitei? O rei respondeu: Eu lhe digo, sempre que você fez isto por um dos menores desses meus irmãos, foi a mim que você o fez. Jalim então mostrou a Caridade como ela havia ministrado imensamente a ele, servindo ao seu povo e obedecendo suas leis. Foi feita uma revisão de sua vida, cada palavra, cada ato, cada pensamento e cada motivação do seu coração. Tudo foi revelado: o seu serviço, a sua colaboração para a escola, o amor que ela demonstrava por seus irmãos e a sua recusa em tomar parte em atividades e discussões impróprias ou irresponsáveis, as perseguições que ela sofrera por sua paixão por Jalim, o seu trabalho para servir aos outros através do restaurante, estendendo a mão às almas rebeldes, as horas de lamentação e lágrimas pelos perdidos, as atitudes que ela tomara ao aderir firmemente aos caminhos de Jalim, sendo excluída das atividades sociais por causa do seu zelo por ele, a sua recusa em falar contra seus companheiros ou em participar de fofocas, e a lista era extensa. Caridade ficou chocada ao ver todas as formas pelas quais ela havia afetado e influenciado outras pessoas. Muito do que ela havia feito para trazer glória a Jalim não havia sido conscientemente planejado ou pensado. Ela estava apenas seguindo atentamente a forma de vida ensinada nos escritos antigos. Algumas coisas que ela fez foram queimadas. Estas coisas trouxeram grande remorso e tristeza à Caridade pelas oportunidades perdidas ou pelos erros que havia cometido. No entanto, apenas uma pequena fração das obras de sua vida se perdeu. A recompensa de Caridade. Após a revisão de seus pensamentos, palavras e atos finais, o rei olhou para um subgovernante que estava sentado próximo e perguntou: Quantas vidas Caridade influenciou para o meu reino? O governante respondeu: Meu senhor, 5.183 pessoas, um pouco mais de um sexto da população de sua comunidade. Caridade ficou surpresa: Como podem ter sido tantos? Jalim respondeu: Lembre-se que nos antigos escritos eu prometi multiplicar a semente que vocês semeassem e aumentar os frutos da sua justiça. Caridade, o meu reino funciona sob o princípio da multiplicação. Então o rei demonstrou com maiores detalhes como os esforços obedientes de Caridade haviam influenciado as massas, embora ela não fosse uma líder da comunidade. Os efeitos, como as ondas que são causadas por uma pedra que é lançada em um lago, eram incríveis. Jalim acrescentou: Como está escrito, ele, A pessoa benevolente distribui, dá aos pobres, os seus atos de justiça. Bondade e benevolência prosseguirão e permanecerão para sempre. Uma vida submissa a mim resultará em um efeito multiplicador, no qual nenhum cidadão está consciente até que ele ou ela compareça perante este tribunal. Por este motivo, muitos não obedeceram nos assuntos menores porque os acharam insignificantes. No entanto, frequentemente são os assuntos aparentemente insignificantes que produzem a maior colheita neste reino. A chave foi a sua obediência, independente das circunstâncias. Então, já lhe disse, caridade, você vê o trono vazio à sua esquerda que está próximo ao meu? Ela respondeu: Sim, meu senhor. Este será o trono que você se sentará e você governará comigo pelo resto de sua vida. Caridade estava em total estado de choque. Senhor, eu não sou digna de governar. Eu era apenas a proprietária de um restaurante. Há tantos aqui que são mais dotados do que eu. Como eu poderia governar com o senhor em um reino tão magnífico? Por favor, dê-me um trabalho que apenas sirva ao senhor e ao seu povo. Jalim respondeu. Egoísta está na parte posterior desse grande salão e será um jardineiro paisagista nas áreas da nossa cidade que são chamadas de planícies. Ele também servirá aos paisagistas das cidades exteriores escolhidas. Entretanto, você será uma governante por causa do amor que demonstrou para comigo e com meu povo. A sua perseverança e sua lealdade e humildade lhe garantiram esta honra. Pois você não se lembra das minhas palavras nos antigos escritos? Pois todo que se exalta será humilhado, classificado abaixo dos outros que serão honrados ou recompensados. E o que se humilha tem uma opinião modesta acerca de si mesmo e se comporta de acordo com ela, será exaltado e será colocado em posição elevada. Você não apenas governará comigo, mas preparei um lar glorioso para você na costa do grande mar. Próxima à minha casa no centro real. Sei o quanto você ama a água e o som das ondas, então garanti o seu desejo e o seu prazer. Eu concedo a todos os servos fiéis o desejo de seus corações. Caridade estava sem fala. O rei prosseguiu: Você governará 10 distritos da cidade. Há outros 11 governantes juntamente com você, que supervisionam um total de 120 distritos na cidade de Afabel. Você trabalhará próxima a mim, juntamente com os outros 77 governantes de nossa cidade, que se sentam nesses tronos. Os outros governantes têm autoridade de governo sobre áreas como educação, fabricação, entretenimento, artes e vários outros campos. Os 77 governantes, meu pai e eu, somos aqueles que planejamos, projetamos e supervisionamos a vida em Afabel. Você será uma das minhas conselheiras de confiança e um dos elos de ligação entre meus cidadãos e eu. Você não apenas governará comigo nesta cidade, mas, assim como os outros 77, você também terá a liderança sobre as cidades do domínio exterior. Eu lhe concedo responsabilidade sobre as 20 cidades do continente de Benguila. Você será a primeira-ministra desse continente. Todos aqueles que vivem ali se reportarão a você, e você se reportará apenas a mim. Enquanto Jalim dizia essas palavras à caridade, despretensioso permanecia no fundo cheio de alegria por sua colega de classe. Entretanto, isso estava misturado a um certo arrependimento diante do passado, de como ele havia tido a oportunidade de influenciar milhares de vidas para o reino e não fez. Ele poderia ter sido um daqueles subgovernantes privilegiados que trabalhariam diretamente com Jalim. Ele era grato por ter sido aceito no reino de Afabel, mas reconhecia que havia desperdiçado tempo na sua curta permanência em Endel e que isso afetaria o resto dos seus 125 anos de vida. O rei disse então ao chefe da guarda: Tragam-me a coroa do vencedor e o cetro de governo. Quando Jalim recebeu a coroa e o cetro, ele colocou a coroa na cabeça de Caridade. Está feito, exclamou o rei. Você é uma serva de confiança. Você foi fiel com o pouco que lhe confiei. Então, será governante sobre 10 distritos e 20 cidades como recompensa. Então o rei entregou-lhe o cetro e disse: Você já não será mais chamada caridade, pois eu lhe dou um novo nome. Você se chamará Vencedora Estimada, pois eu não avisei antecipadamente a todos os cidadãos de Endel. Aquele que vencer e fazer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre os distritos e as nações. Ele as governará com cetro de ferro, assim como eu recebi a autoridade do meu pai. Jalim caminhou até a mesa que continha um último pedaço do fruto. Ele o trouxe até Vencedora Estimada e disse: Minha querida amiga e companheira de governo, você pode comer do fruto da árvore da vida. Enquanto Vencedora Estimada comia, experimentou uma poderosa limpeza e purificação, assim como os outros haviam experimentado ao comer deste fruto delicioso. Seus pensamentos transbordaram com um amor ainda maior, e o seu desejo de servir se expandiu a uma magnitude que ela jamais conhecera antes. Ela foi limpa de qualquer antiga dor e pensamento obscuro sobre Endel. Todas as coisas se tornaram novas. Ela se sentiu totalmente revitalizada, feliz e cheia de esperança e fé. Ela olhou para Jalim e sorriu. Então, sem saber exatamente como, por quê, eles riram alegremente juntos. Aquele era o início de um companheirismo eterno. Jalim acompanhou-o até seu trono e disse: Vencedora estimada, volte-se e veja sua família. Ela voltou-se diante de um aplauso retumbante. Altos sons de alegria e de dança tomaram conta da audiência. Era maior do que se havia testemunhado ao se celebrar qualquer outro julgamento. A atmosfera ficou cheia de um exuberante regozijo e celebração. Um sorriso radiante encheu o rosto de Vencedora estimada. E o transbordar de tal amor a impressionava. O seu rei colocou os braços ao seu redor e proclamou com alegria: Muito bem, serva boa e fiel, entra no gozo do teu senhor. Assim termina a nossa história do grande rei, de seus servos e do renomado reino de Afabel. Uma palavra de instrução e precaução. Neste capítulo, tivemos um vislumbre de como deverá ser o julgamento dos santos. Não posso deixar de enfatizar o fato de que a glória do tribunal de Cristo será muito maior do que qualquer glória retratada nessa história. No entanto, nesta alegoria ilustra muitas das verdades refletidas no reino de Deus. Os detalhes dessa história não pretendem estabelecer a verdade, mas sim magnificar e transmitir a verdade. Quando Jesus contava parábolas, podia-se ver os pontos que ele pretendia enfatizar nas histórias e não se tropeçava nos detalhes que não tinham verdadeira importância com relação à verdade que ele estava transmitindo. Do mesmo modo, tentei enfatizar cuidadosamente os pontos importantes da história que possuem relevância para o reino eterno de Cristo. Quando você estiver. Ou melhor, quando você tiver terminado de ler este livro, você poderá reler a alegoria e provavelmente extrair até mesmo coisas mais profundas dos ensinamentos das Escrituras nos capítulos anteriores e nos próximos.